Insisto na oração, me concentro no peito. Desse leito, nome cama, codinome maca. Meu defeito empaca, desacelera a mente. Coração clemente, doente querido, falecido por insônia. Falsidade como amônia, errônea, minha reza decorada. Recorro, Pai Nosso, não entendo quase nada. Medito com a mente longe, monge, personagem, bagagem. Adormecida, encarecida, fronha, frondosa, concha, fofa. Lembro fofoca no cafofo, inquietação me mofa. Metamorfose, sono, assim o corpo abandono. Nessa noite bela, durmo aqui pra acordar lá, na cela. Cancelo o corpo, espírito passeia. Enquanto durmo, dobro o turno e o que lhe anseia. Nada além do descanso, a paz que busco alcanço. Sei que não é tudo, talvez por isso não me ajusto. A justiça da cobiça na cabeça que avança. Vê se quem sente esse decadente tempo. Como temporais que enfrento, atemporal, tudo bem, nada mal. Mas qual a razão dessa reza, se essa fé é tão rasa? Esse riso que arrasa comigo, não consigo entendê-lo. Do pesadelo ao sonho, componho o caminho de ida. Uma entrada sem saída, e o caminho de volta é a revolta contida. Em cada lágrima retida, sufocada por cada insônia mantida. A base de muito café, homem de pouca fé. Fecho os olhos, me torno noturno e abro o caderno. É assim que durmo, sono eterno.